Odessa, sua BR 40 na Momo. 5463, Oxané 6314, subindo ao nível 340. Controle, alguma possibilidade de voar direto à posição Flock da presente para o Chanel 6314? Infelizmente não temos aeronave na chegada Bons, o senhor de interferir com a aeronave na chegada Bons, ok? Mantenha a saída prevista. Positivo, mantendo aí. Só uma dúvida, a restrição do nível 110 às 15 milhas eu posso passar baixo? Pode, com relação a isso não tem problema não. Obrigado. Chanel 6314. Solo 32, libere primeira direita, solo 1, 2, 1, decimal 9. Liberando a gara, primeira direita, 2, 1, 9, solo, 4, 2, 9, 3, contrabando. Estabilizado no sinal ILS da 10, Rio 5972. Trip 52, 1, 6, visa decolagem, 1, 0, vento 1, 6, 0, grau 5, 9. Alfa Juliette. Alfa para 23, 14, 28. 5972, continue a aproximação, aguardando pista livre, QNH 108. Gente, aguardando pista 1018, Rio 5972. Menção 2685, alterno 2545, boa noite. Trip 5216, decolado aos 33, chame controle em 1020, decimal 8. Controle 101208, bom trabalho, obrigado. 5972, livre posição 10, vento 1,60 grau 059. Ciente, autorizado pouso Rio 5972. Controle Salvador, boa noite, trip 5216. Trip 5216, contato radar na decolagem, suba e mantenha 190 na saída Puca. 190 na Puca, o trip 3593, para João Pessoa, autorizado nível 190, via Gol 677, decolagem da posição 90, com primeira curva à esquerda, na saída Tuca, transição Aracaju. Controle Salvador, 120, decimal 8, torno 98, decimal 95, Raquelna 5511, 35393. Informação, tráfego 12 horas, 20 milhas, rumo noroeste, cruzando 120 em subida, o aeroporto 320 da Avianca. Rio 5972, solo 35, libere primeira direita, me solo em 121, decimal 9. Gente, libera dado na próxima direita, 219, Rio 5972. Tira 6314, está livre de tráfego, pode voar direto Petrolina. Voando direto Petrolina, janela 6314, obrigado. Alfa Kilo, posição 10 do Tatinho. Alfa Kilo, posição 10, no 246, estabilizado, visual com a pista. Estabilizado agora e visual. Ok, completo o LS, chame torre 1-9-8-9. Deu bom pouso. 18-95, obrigado e até daqui a pouquinho. Azul 4235, desça 2000 pés, 18 permanece, livre LS X-ray, pista 10. Desça 2000 e LS X-ray, vai chamar estabilizado para 235. Tip 5515, contato radar passando Conde, mantenha o 120 na Flora de Bonfi, reporte para a descida. Ele é da 1-0, 1-8, cheque 30 pouso. Abaixada é travado. Safe livre pouso, 1-0, vento 1-40 graus, meia dúzia de nós, 1-6, gol 1-2-4-6. Pouso autorizado, pouso 1-0, gol 1-2-4-6. Solo 241, libere primeira direita, chame solo 121, decimal 9. Alfa, Juliette, e aí você zero. Para Recife, autorizado nível 350, via Anteruísque 58. Decolagem da pistão no zero, com primeira curva à esquerda. Saída Cuca, transição Caju. Controle Salvador, 120.8, torre 1.18.9. Aciona 5514, Oxalé 6310. Salvador, muito boa noite, 4235, está no ILS, visual, 2 milhas para o descente. Azul 4235, continua a aproximação, repete quando baixado travado, QNH 1008. Portada baixa travada 1008, 4235. Gol 970, identifique chegada Mari, vista 050, ajuste em 18. O 1170 autorizado direto, tá? Azul 4235, cheque o trem. Baixado e travado, 235, visual. Livre, pouso, soma 0, vento 140 graus, 99, azul 4235. Livre, pouso na 10, 4235. 52, ano 6, chame o centro e solicite ao mesmo. Frequência 12685, alterno 2545. Então, boa noite. Cinco no cinco, desça para 4.000 pés, 1018 ajuste. Voo no 888, desça para 2.000 pés. Mas eu pego no 888. Azul 4235, solo 46, libere primeira direita, solo em 121, decimal 9. Liberando 219, Azul 4235. Azul 4235, táxi via Alfa Juliette para o 08. localizador com referências, o voo 1888. Voo 1888, completo. RF, chamei torre, 1895. 895, até já. Gol 1170, reduz velocidade para 1809. Redução 180 ao 1170. Sistema ativo, vetor para sequenciamento, curva agora à esquerda para 025, limite holótico. Esquerda 25, limite holótico, 1170. Trip 5595, vetor para sequenciamento, curva à esquerda para 180, desça para 2000 pés, 1018 permanece. Trip 5595. Afirmativo, 180 de proa, esquerda 180. 180, descendo para 2000, 5595. Aguarda conta e monitora em 118 decimal 95 para receber a cota de saída. Pode monitorar naquela frequência. Monitorar 118.95 seria a saída prevista para o 335. Pronto, naquela frequência será analisada e informada a autorização completa em saída. O 1970 nessa prota autorizada de interceptar o ILS, desce para 2000 pés. 2000 na prota de interceptar, o 1970. No 5 para o ILS, esquerda 155, informe estabilizado. Esquerda 155, vamos orar, ficou 5 no 5. Salvador, boa noite, tá 3178. 3178, boa noite, identifique, chega da Mari, desça ao 050. Até o 050, o 3178, pode ir lá pro hoje, dona? Negativo, mantenha a chegada. Foi autorizado lá, ITAP. ITAP, o governo já. Autorizador, o 1170. O 1170 complete, LS, aguarde transferência para a torre, Salvador. Cara. O visual com a cabeceira no 0595. 5595, passando externo, chame torre, 1895, boa noite. 95, obrigado, boa noite. 7, libere primeira direita, mantenha a escuta. Eu tenho ataque via alfa, reporte antes da Juliette. Segura na direita, via alfa, vai ficar na sua escuta e chamar antes da Juliette. Boa noite, eu 5595 da Trip. Trip 5515, continua a aproximação, aguardando pista livre e quem negar no 08. 5515 aguardando. O trip 5515, cheque o trem? Baixar travado. Assistente, livre pouso, sistema no zero, vento 1140 graus, 89, trip 55 no 5. Cidade pouso, pistão no zero, 55 no 5. Sun 3305, pronto cópia? Pronto cópia, 3305. Sun 3305, autorizado Recife, nível 330. Decola opção no zero, com primeira curva à esquerda, saída Pucajamo, Caju, Upper Whisky 58. Aciona 5520, frequência do controle em 120, decimal 8. 0060. Área 060, boa, na conta. 10, curva à esquerda, Pucajamo, Caju, Upper Whisky 58, transponder 5520, controle 1208, Sun 3305. Sun 3305, cotejamento correto, reporta pronto pro pushback. 1-0-6, Gol 1-8-8-8, ingresso Juliette, portão 1-0, fica atento ao follow, minuto 10-0-8. É, portão 10, aguardando o follow. 8-4-4-8-8, monitore agora torre 1-8, decimal 9-5 para cobra. Portão 10, correto? Nós estamos observando uma aeronave ali, no táxi, ou sendo rebocado. Gol 1-1-7-0, chame agora a torre em 1-1-8-9-5. 8-8-9-5, chama na torre 1-1-7-0. 0-5, pushback, acionamento. Sun 3305, aguarde para o pushback. Aguarda. Muito boa noite, 1-1-7-0, estabilizado na final, 2 milhas e meia, 2 milhas e meia. O gol 1-1-7-0 continua a aproximação, aguardando o fiscalista, NH1-0-8. Aguarda. Sol aos 0-1-0-0-0, libere primeira direita, prossiga ataque via Alfa, Kilo para o Pátio 3. Alfa Kilo, Pátio 3, 5-5. Europa Zero 84, Salvador Ground. Go ahead, Europa Zero 84. Dando cópia. Confirme your intention. We are starting up engine. Confirme. We are now starting engine, Europa Zero 84. I will call you back. Roger, report ready for check. Zero graus, 99, com 1-1-7-0. Ele pouso na 1-0, 1-7-0. Azul 4488, pronto, cópia. Azul 4488, autorizado Recife, nível 350. Decola pista 1-0, com primeira curva à esquerda, saída Pucajamo, Caju. Aciona 5513, frequência do controle em 120, decimal 8. Go ahead. Did you receive ATC clearance? As well, I will call you back for taxi, or if I do it for. Roger. Go 1723, reduce speed 2409. Agora no momento eles se encontram através do portão 08, já iniciará o táxi e o senhor já será autorizado. point runway 10, aeronauta 084. Aeronauta 084, we'll taxi holding point runway 10, aeronauta 084. Salvador 35393, posição 35393, posição 2 do 3. Autorizado, chama o próximo táxi. Bora, táxi, 393. Brasil, confirme, sir. We have checked here with our team and we didn't clear you to push back. Why did you do this without ATC to ATC clearance to push back? Well, so I think you have to check again with your team because you were first time stopped. Okay, our team here, for information, didn't clear you to the taxi. Okay, so maybe I made that mistake, but if I call back that we are here to push and stop, and you do not correct me, then don't expect me to wait. Okay, maintain position, sir. Maintain position now. Maintain position. Maintain position. Maintain position, Europa 04. 178, desça para 2000 pés, 1018, livre LS X-Ray. Desça para 2000 pés, 1018, 1078. 1970, vou direto ETAP, descendo para 3000 pés, 1018 no ajuste. ETAP, 3000 pés, 1018, boa, 1970. Oxiné 6224, desça para 3000, correção para 5000 pés, voando ETAP, ajuste 1018. 1018, descendo para 5000 pés, na flor de ETAP, Oxiné 6224. Essa possibilidade aqui com o fiscal. Certo, eu vou verificar. Eu estou pensando numa coisa mais rápida que seria o senhor entrar aqui pela direita, mas estamos vendo a possibilidade de ser estacionado o passo também. Só um instantinho. Previsão de mais 4 minutos para o pushback. Europa 084, observe what 737 go contact in front of you. Next, you'll be cleared to holding point runway 10, turn around at your left, 841 feet. Europa 084. Livre táxi até a saída do Pátio 3. Olá, Gol 970 na alma, 970. Aguarde para o ingresso, Gol 970. O trip 5393. Vai seguir o Air Europa, lá no Pátio 1. Está avistado? Até lá, senhor. Ok. Pátio Europa. Air taxi again. Taxi to holding plane 10504. Rota 3305, por gentileza, chama o sol em 1 decimal 9. Assim que ele conclui ali a passagem, está autorizado. Assim que ele conclui a passagem e também passar um ATR da Trip, ATR-72, não, confirmo. Assim que passou Aero Europa, a sua causa estará autorizada pelo posto de acionamento chamado Tóxico Táxi, da 3305. Tirado. Estabilizado. Torre agora em 1895. 1895, boa. U4488, portão 03, aguarde o pushback de treinamento. 2009. Boa noite, até 3178. Até 3178, continua a aproximação. Reporte quando baixar de travado, QNH 108. Já está baixado de travado, até 3178. Direção de portão. Trip 5393, siga no táxi até o ponto de espera da pista na zero. Segue o Europa na táxi até o ponto de espera da zona zero. 393. Devido à configuração do tráfego aqui, mais 6 minutos, meia dúzia de minutos. Contact now for the tower 118.95. 118.95.1. Europa 084, mantém holding point, runway 10. Maintain holding point, runway 10. Utilizou o Guaraná 70. Guaraná 70 completo, LS chame torre 1895. 1895, Guaraná 70. Trip 5393 na estrada da torre? É, qual a instrução para prosseguir aqui? Olha, então, vamos no fazer. Posso fazer um segundo? Eu acho que o 001. Go 1723, radar right for space. Then right head 230, the limit is the localized class. Right heading 230, localizer is 1726. 10, saída Gael Leda, após Mótiva, controle 1920.8, torno 1895, transponder 523. Thank you. Delta Sol 219, 3178. Ponto de espera 90, 3305. Tá, 3190, Gol 170, assim que o R2 da TAM passa à sua frente, livre o táxi até o portão 10. Indo TAM pra TAM, portão 10, Gol 170. 3178, livre táxi até antes da Juliette. Livre táxi até antes da Juliette, 3178. Azul 4488, mais um novo estimado aí, mais uns, acredito que mais agora está presente, mais uns de 3 a 4 minutos. Azul 4488, passado por quem? Tem 3 aeronaves na sua cauda, o senhor é o número 1, o próximo aí para fazer o pushback, só que tem 3 aeronaves na sua cauda. Descent 160, waiting for 1000, 170. Ok, descent 2000. 1000, 170. Estou expressando e estou justificando. Sem problema. Então, para sua informação, tem 3 aeronaves, um R2 da Air Force da Europa, um ATR-72 a cauda e um Airbus da TAM a cauda. Chegou o primeiro aí. Segundo é o Xamé 6310 e terceiro é o Azul 5005. Direito 209, bora lá, 70. 18, São 3178. Vai ingressar. Confirmando, tá antes daquilo? Positivo, antes daquilo, 3178. Sim, tem como ingressar via aquilo ainda para o Pat 3? Negativo, 3178, Pat 3. Sim, então você vai ingressar via Juliette para o Pat 3, posição 3. Via Juliette, posição 3, 3178. Falou, Salvador, boa noite, 1970, de pronto. 1970, Pat 3 Alfa, o Pat 3 Juliette. Pat 3 Alfa e a Pat 3 Juliette, 1970. Informação, aguardando autorização de pouso, QNH-1098. Com 1098, continuando a aproximação, aguardando o Xamé 2, 24. 1-2-1-0, Troncal, PRC. Rio 5-9-102, para Galeão 3-4-0. 972, pronto, atendo. Adiante. Rio 5972 para Galeão, autorizado nível 340, via Antônio 10 até Smask, após direto Luxo, direto Barbacena. Decolagem de 10, com primeira curva à direita. Saída da El, letra, após letra, Motiva. Controle Salvador, 120.8, pouso 18, decimal 95. Aciona 5524, viu? 5922. Foi usado o caminhão, 540 e a 910. A subida é a Israel, Leda, Mótima, uma direita para o personagem. 5972, correto, chame pronto para suspeito. Camarada, 5972. Solo 3172, estou para confirmação, posição 3. Afirmativo, 3 do Pat 3. Dado 3173. Gol 1723, continue a float, taxi landing clear, QNH 1018. Roger, gol 1723. 70, prossegue via Juliette, passou através do gate 07, viatura solo entra, levá-lo até o gate 09. Chiné 6224, eu sou aos 19, libere primeira direita, chame só 121, decimal 9, agilizando por gentileza. Ok, com agilidade vamos levar a próxima direita, chamando só 121, one 7 2 3, wave 1 5 degrees, 5 knots, clear to land, runway 10. Clear to land, 1 0, go 1 7 2. Alfa, mantenha antes da Juliette. Vai aguardar a liberação do vídeo 01 com tráfego da companhia. Ok, sim, vai ter que ser de alfa, mandando o Juliette. Rio 5972 é o número 3, confirmando, é o número 4 para o pushback, aguarde, a previsão é de aproximadamente 10 minutos. Cliente aguardando, Rio 5972. Por gentileza, as informações de PLB, autonomia alternativa? Grato, o trip 5393, após a rolagem do Europa, ali mantém 1-0. Ground 73, on the ground at 2-1, contact the ground 1-2-1, decimal 9. Contact 1-2-1, decimal 9, go 1-7-2. Confirmando o passado 88, né? Escuta. Gente, na verdade, só o número 1, o senhor que vai iniciar assim que o Airbus livrar a Taura. Pode, pode. Linha 3, 1 a 0, já escuta. Linha 310 vai coordenar com a equipe de solo para após o Embraer da Azul livrar o setor no pátio, realizar o pushback do senhor para a entrada do pátio 3, já tem o tráfego na companhia aguardando para ingresso no UNO. Podendo com a equipe de solo para puxar o senhor como se fosse o pushback do gate 5. Recuar até a entrada do pátio 3 e deixar a Juliette livre para ingressar o tráfego da companhia que já está aguardando o gate 1. Gente. Salvador, eu vou 9-0, aliás, 9-2-5-0, copia com a nossa frequência. Afirmativo, patrão, para a cópia. Oi, 9250 para Recife, nível 4, 1-0 autorizado, via... confirmando. Eu para Recife, 4-0, decolagem 5-0, com primeira curva esquerda. Oca, Jamo, Caju, após direto controle Salvador, 120.8, torre 118.95, aciona 5526, gol 9250. Agora, decola com curva esquerda, faz a Pucajama, depois da Aracaju. Chama 48 saída 20.8, a torre 2855, transforma o gol 9752. Correto, sumi para pista de acionamento, gol 9250. Agora. Gol 1723, hold short, extra Juliet. Hold short, Juliet, gol 1723. Request taxi via Kilo is available. 1-1. Via Kilo, gate 1-1, go 173. Negative. Your gate is 1-1. Taxi via Alpha and hold short Juliet. Alpha and hold short one way, taxi Juliet, go 173. Mantenha o 190 na saída PUCA. Transforma o 190 na saída PUCA, 5393. Europa 084, fly direct ZIPAR position. Direct ZIPAR position, Europa 084, obrigado. 5972, escuta. Confirmando, vai prosseguir o tráfego que já estava aguardando mais tempo pro pushback. Ele vai prosseguir aí para a saída do 5-3. Coordena com a equipe de solo para após um Airbus da Aviança. Após o mesmo livrar, ou se tiver condições de realizar o pushback de segurança com interferência, se chame pronto para o táxi, o 5972. 5972. Condições de empregar a razão de 250010 até 20 milhas de Salvador? Eficiente, aguarde para decolagem, UTAN 3305. 3305, então programa-se para manter essa razão de 2500 pés e manter a proa até 20 milhas, conforme coordenação com o controle. Para o 3305, mantendo a proa até 20 milhas, entregando a razão, livre decolagem, pista 10, vento 160 graus, 049. Livre decolagem, 10, da 3305. Azul 4488, após rolagem do Airbus da TAN, ali mantenho no zero. Rio 9810 para Guarulhos, nível 340 autorizado, via Tango 10 até Brise, após prosseguir conforme rota do plano, decolagem de Soma 0 com primeira curva à direita, na saída da El, Leda, Motiva. Controle Salvador, 120.8, torre 118.95. Aciona 5531, Rio 9810. Rio 9810, correto, chame pronto para pushback também.